conseguirão sim, acredite se quiser. Hoje tô no sofá vermelho com champanhe e várias mulher. Apostaram alto, isso gerou grana, luxo, camisão florido do piloto da lancha. Vejo a lucidez em seu querer enriquecer e um fim doloroso ao não sair do querer. Qual o passo agora? Além de uma pistola, como saber se a erva daninha exala o perfume da vitória? Bom, isso já não sei, ainda espero minha vez. Pra quem inveja enxerga em mim um demônio em nitidez. Crime e dinheiro, dinheiro e crime, esses dois estão ligados e essa aliança é firme. Uma linha de pensamento envolve cada geração, com um filho herdando do pai o instinto do vilão. Não há o que perguntar sobre a chave da BMW 9mm entre os olhos, fez o rico pensar mais rápido. Tudo pelo dinheiro, eu ainda não caí nessa. Numa cela com uma bíblia e 1 milhão de promessa. Porque o desespero revela o ser humano, mostra o que realmente somos quando o céu está desabando. A que ponto você chegaria, quanto está disposto a pagar pra aposentar sua vaiana, se ir ao volante do Jaguar? Ha, isso já não sei, aí depende de você. A felicidade tem vários caminhos, é só saber escolher. Pelo corpo do sofredor, as marcas violentas que a vida deixou, daquele que tentou, lutou, sangrou e nada conquistou. Vejo a cada pôr do sol, um dia perdido, sem lucro, sem glória. Tentativas que foram em vão, sorrindo pra morte, ficam na história. Por dinheiro vão tentar, pelo dinheiro irão sofrer. Por dinheiro vão falhar, pelo dinheiro irão morrer. Agora eu vim, senti a aflição de quem errou. Deram tudo pelo dinheiro e nada pelo amor. Tudo pelo dinheiro, a mente fabricada do além. Na porta do banco, sangue escorre do boy que lutou pelas notas de 100. Tentou reagir, foi sol na cara, no bolso a chave da Cherokee. Agora fudeu, pique padrão, também tem o direito de sorrir. Sou mais um dos muitos que faz tudo pelo dinheiro. Com a pele escura, surgida neblina, com orgulho sou maloqueiro. Entre mulher, piscina, carro importado, dinheiro sempre quis viver. Mas muitos querem a minha cabeça no chafariz do DP. Jorrando sangue pra todo lado, boy aplaudindo, dando risada. É o fim de um preto que sonha tão alto, cabeça aqui, corpo no mato. Já quis ser artista, jogador de futebol, mas minha luta no momento é pra poder ver a luz do sol. Nessa cela escura, minha luz é o meu pensamento. Não existem dias felizes para o negro detento, mas me sinto feliz que naquele dia gozei como patrão. Pude ver a felicidade do sangue escorrendo do pó no chão. Só não sabia que essa alegria durava apenas alguns momentos. Uma barreira no meio da esquina escreveu o sofrimento. Agora que jogado nesse buraco abandonado, sem companhia nenhuma a não ser a dos ratos. O mundo do crime traz felicidades, mas também tem o seu preço. 20 anos nessa porra, será que eu mereço? Não pensei na minha mãe, que estava sempre ao meu lado chorando conselhos. Filho, não quero te ver no buraco. Agora eu tenho tempo o suficiente pra pensar. 21 anos de delinquência, às vezes eu pensei em me matar. Por dinheiro vão tentar, pelo dinheiro irão sofrer. Por dinheiro vão falhar, pelo dinheiro irão morrer. Agora eu vim, senti a aflição de quem errou. Deram tudo pelo dinheiro e nada pelo amor. Um dia vou dizer que o dinheiro não é tudo. Nesse dia enlouqueci ou me tornei dono do mundo. Quer saber por que o amor já não te faz feliz? Ele não dá piranha em joias, férias no Havaí. Observo friamente, sonhos caem aos milhares. Há um preço a ser pago pelo reino e a majestade. Vários parceiros meus na mesma ambição. Caralho, custe o que custar, um dia nós vira patrão. Nesse dia vira semanas, meses vão passando. Ano novo é a mesma vida velha, vem voltando. Não vai ouvir elas gritar, te chamar de meu bem. No Citroën, no capô da Benz, na garupa da 1100. Nem hora de acordar sem ver o sol nascer na praia. Ensino morro de manhã atrás da montanha de casas. O que há com as orações? Não querem funcionar. Eu tenho chip na cabeça programado pra falhar. Talvez seja um dos muitos destinados ao abismo, com a tonelada de rancor pra puxar vários comigo. Já que meus descendentes não terão felicidade, antepassado com rosto em esfinge, sobrenome eu nasci. Perto do berço do meu filho deixarei um arsenal, da pistola ao val, com um ar ornamental, pra que ele cresça e tente aquilo que eu tentei. Mas não erre como errei no plano que arquitetei. História de calibre 12, o filho da puta no cativeiro. Diz que não foi nada pessoal, foi tudo pelo dinheiro. Por dinheiro vão tentar, pelo dinheiro irão sofrer. Por dinheiro vão falhar, pelo dinheiro irão morrer. Agora eu vi, senti a aflição de quem errou. Deram tudo pelo dinheiro e nada pelo amor. Por dinheiro vão tentar, pelo dinheiro irão sofrer. Por dinheiro vão falhar, pelo dinheiro irão morrer. Agora eu vi, senti a aflição de quem errou. Deram tudo pelo dinheiro e nada pelo amor.